Pra mim, ele é o Zeca Pagodinho do funk, tá? Cara, olha... Prazerzão estar aqui contigo, esse cara, né, não me larga, nem eu largo ele, rapaz. Não tem jeito, né? Mais de 10 anos, uma parceria que... Legal. Né? Emocionado, agradecer teu convite por estar aqui. Pô, você não pode ficar de fora disso. É um dia muito feliz. Na nossa, na vida do nosso irmão, também na nossa vida, né? Vem! Vamos lá, negão! De novo eu volto a cantar do funk que nos conduz para falar de amor e nossa fé em Jesus. Pra toda a comunidade eu desejo paz e luz. Oi, vem dançar com o Marcinho e o Bob de Santa Cruz. Oi, vem dançar com o Marcinho e o Bob de Santa Cruz. Entre tristezas e alegrias, derrota e vitórias, temos cada evento guardado em nossas memórias. E cada cidade, cada comunidade, e cada momento de felicidade, nossa parceria Deus abençoou, porque pregamos a paz e cantamos o amor. Oh, valeu Bob Rum, obrigado Marcinho, agradecemos a todos por todo o carinho. Valeu Bob Rum e obrigado Marcinho, agradecemos a todos por todo o carinho. O tempo já passou e tanta coisa mudou, mas a nossa amizade nunca se apagou. Amigos de pé no caminho da luz. Oi, vem dançar com o Marcinho e o Bob de Santa Cruz. Oi, vem dançar com o Marcinho e o Bob de Santa Cruz. De novo eu volto a cantar o funk que nos conduz para falar de amor e a nossa fé em Jesus. Pra todas as comunidades eu desejo paz e luz. Oi, vem dançar com o Marcinho e o Bob de Santa Cruz. Oi, vem dançar com o Marcinho e o Bob de Santa Cruz. De novo eu volto a cantar o funk que nos conduz para falar de amor e nossa fé em Jesus. Pra todas as comunidades eu desejo paz e luz. Oi, vem dançar com o Marcinho e o Bob de Santa Cruz. Oi, vem dançar com o Marcinho e o Bob de Santa Cruz. E quem ilumina a nossa vida é Jesus. Valeu, Bob! Fui! Obrigado, cara. Quem ilumina nossas vidas é Jesus, né, cara? Sem ele a gente não é nada, né? Deus, ele é fiel.